Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Que bom é estar por aqui durante mais uma hora à conversa, a falar sobre mais um livro, também a ouvir alguns fados, e por isso o convite é para que fique aí desse lado para ouvir esta conversa hoje com Ana Isabel Buesco, autora do livro Dona Isabel, Dona Beatriz, aliás, estava-me a lembrar do teu nome, Isabel. Dona Beatriz de Portugal, a Infante Esquecida, 1504 a 1538, é assim o título deste livro. Ana Isabel, seja muito bem-vinda aqui a este programa. Muito obrigado por teres vindo. Obrigada. Olha, a primeira vez que estás na Rádio Amália, certo? Sim, sim, é a primeira vez. Então, antes de começarmos a falar sobre o livro, eu gostava que te apresentasses aos meus ouvintes. Vamos a isso, vá. Então, eu sou professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Toda a gente conhece ali as instalações da Avenida de Berna. Trabalho em História, no Departamento de História. Investigo no Centro de Humanidades, também pertencente à mesma faculdade. Dou aulas e investigo. Há quanto tempo estás lá, na Universidade Nova? Já há 30 anos. Bom, o que é que mudou desde aí? Há muita coisa, desde logo o trabalho de escrita passou a ser pelo computador, escrevíamos tudo à mão e depois passávamos à máquina, não é? São outros tempos. E a própria vida na universidade, tirando essa questão que é uma questão mais técnica, também mudou, ou seja, sentes que o teu trabalho enquanto professora é diferente? Também na forma como tu olhas para o teu trabalho enquanto professora, mas também a forma como os próprios alunos olham para o professor. Acho que esse papel tem assumido, ou pelo menos está diferente de alguma maneira, esse papel social do professor. Vá. Não, eu sempre, como tenho a paixão de dar aulas, eu costumo dizer que sou abençoada porque faço aquilo que gosto, dar aulas e investigar. A minha relação com os alunos sempre foi ótima, sempre muito boa, muito afetuosa, e a grande coisa que mudou no fundo é o recurso às novas tecnologias. Repara, eu hoje em dia passei pelos acetatos, não é? Porque gosto sempre de mostrar imagens aos alunos, acho que é importante para eles compreenderem também as matérias, e agora são os powerpoints. Portanto, eu faço-os com muito cuidado, com muito carinho, faço powerpoints bonitos, com imagens da época, não é? Com os reis, com as rainhas, com as batalhas, etc. Eu acho que isso também cativa os alunos, de maneira que é um bocadinho mais nesse sentido que as coisas mudaram. Muitas vezes há aquela ideia de que o nível de exigência tem vindo a diminuir. É uma ideia feita, um clichê que não corresponde à verdade? Quero dizer, de certa maneira talvez, mas como o mundo também mudou, não é? E coisas que nós não sabíamos nessa altura, que sequer podíamos fazer, agora podemos fazer realmente de uma outra maneira, os interesses das pessoas também mudam um bocado e é preciso cativar os alunos por vezes de uma outra maneira, e a minha maneira é, dando aulas e gostando muito, e penso que tenho, enfim, facilidade de expressão, esse recurso realmente à imagem, eu acho que é fundamental. E o trabalho enquanto investigadora? É um trabalho fácil em Portugal? Não, isso aí realmente mudou bastante, não é? Mudou bastante porque aquilo que nos é exigido hoje é estar num patamar realmente diferente. Porquê? Porque com as novas tecnologias, que eu já elogiei aqui, não é? Há uma série de questões... Há coisas boas e coisas más, não é? De plataformas burocráticas que nós temos de estar constantemente a preencher e tudo isso, e isso às vezes desvia-nos um bocadinho daquilo que nós deveríamos estar a fazer, que era realmente investigar, que é aquilo que gostamos além das aulas, não é? Ana Isabel Buesco, convidada desta noite das Madragoas, estamos aqui para falar sobre este livro, Dona Beatriz de Portugal, a Infanta Esquecida. Quem é que era esta mulher? Assim, muito rapidamente. Muito rapidamente. Então, toda a gente, qualquer português conhece e reconhece, não é, o reinado de Dom Manuel. Dom Manuel, o venturoso, que chega à Índia, etc, etc, a construção do Império. Ora, o Dom Manuel casou 3 vezes, mas aquele casamento que nos interessa é o segundo, com uma infanta Maria, filha dos reis católicos que unificaram a Espanha, e dos 10 filhos que esta Dona Maria lhe deu, ele teve 3 meninas, o resto eram rapazes. Uma delas, Maria, morreu muito pequenina, com 2 anos, sobraram 2 raparigas, a Isabel, que era a mais velha das 2 raparigas, e a Beatriz. Ora, porque é que ela é esquecida? Eu gostaria também de começar por dizer que sabemos que na época os reis, sobretudo os reis, não é, queriam absolutamente ter rapazes. percebemos porque queriam ter assegurada a sua sucessão. E, de facto, o Dom Manuel tem 7 rapazes, não é? Agora, as raparigas também eram muito importantes para estabelecer alianças, não é? E, portanto, os casamentos das raparigas acabavam por dar também uma certa facilidade diplomática ao pai, não é? Neste caso, o Dom Manuel, para estabelecer alianças que lhe interessassem, não é? E, portanto, são duas raparigas. A Isabel, como disse, vai ser rainha de Espanha e imperatriz da Alemanha. Uau! Pois, portanto, essa é muito mais conhecida. Casou com o Carlos V, que era iria aparecer, hoje em dia iria aparecer na capa da Caras ou da Flash ou qualquer coisa. Ah, apareceria, certamente, não é? Sim. Portanto, rainha de Espanha e imperatriz da Alemanha. Para a sua segunda filha, ele só conseguiu arranjar, não sabemos ainda porquê, ter-se fixado no Duque de Savoia, que era um duque arruinado, com pouco dinheiro, com territórios muito massacrados pela guerra entre a Espanha e a França. E foi o seu noivo aqui da nossa Beatriz? Pois, foi esse o noivo Duque de Savoia. E, portanto, ela realmente, como é que existe em Portugal? Há uma invisibilidade absoluta sobre ela, porque, no fundo, o que as nossas fontes dizem, aquilo ficou, foi fixado, foi que o pai lhe arranjou este casamento na Savoia, a que ela resistiu, e depois desaparece da memória portuguesa, não é? E, portanto, foi essa memória de uma infanta esquecida que eu quis resgatar. Mas ela chegou a casar com ele? Chegou a casar com ele. Ela casou com 15 anos. Ela resistiu, mas não... Ah, resistiu. Primeiro resistiu a mãe quando ela era muito pequenina, tinha 12 anos, e a mãe resistiu absolutamente e pôs, de certa maneira, desculpa a expressão, mas o Dom Manuel na ordem. Portanto, enquanto ela foi viva, ela disse absolutamente que não queria que a filha fizesse aquele casamento, que era um casamento abaixo do estado dela, não é? Mas depois a Dona Maria morre em 1517, a partir daí o Dom Manuel retoma as negociações. Sabe-se que, sendo a Beatriz já mais velhinha, que resistiu, há indícios disso, há até historietas que mostram como a infanta resistiu, mas teve que obedecer ao pai, não é? Portanto, fez este casamento na Savoia e desapareceu absolutamente da memória dos portugueses. Ana Isabel, a minha pergunta é: como é que surgiu o teu interesse por esta personagem? Como é que olha, qual é que foi a primeira ideia e como é que tudo isto viria a transformar-se neste livro que exatamente hoje tens aqui connosco? Pois, uma boa pergunta e muito pertinente. Ou seja, eu já tinha estudado em parte a Dona Beatriz, tinha-me interessado ela, enfim, nós tivemos aquele terremoto monstruoso, algumas vezes algumas coisas, alguns documentos não os temos por nossa incúria, a gente diz que é tudo terremoto, mas realmente desapareceu, foi uma catástrofe, em primeiro lugar humana, mas também em termos de quer de património construído, quer depois, enfim, da documentação que vinha desde a Idade Média, muita coisa desapareceu, não é? E, portanto, em relação a esta Beatriz, eu tive a sorte de o dote dela, o dote que ela leva, que era um dote fabuloso, filha de Dom Manuel, o Dom Manuel queria mostrar bem quem era à Europa, não é? Foi transcrito e publicado num livro, enfim, que sobreviveu, não é? Portanto, publicado num livro, não estava só nos documentos manuscritos, e o dote sobreviveu. Eu interessei-me por esse dote, porque achei que era muito interessante ver o que é que uma princesa no século XVI levava como dote de casamento. E, portanto, eu já conhecia, no fundo, a Beatriz, não é? Além do mais, eu já biografei o Dom João III, que sucede ao Dom Manuel, e, portanto, a Beatriz ia-me aparecendo porque era irmã do Dom João III, não é? De maneira que não foi, assim, uma decisão repentina. Eu fui conhecendo devagarinho a Dona Beatriz e depois achei que já tinha material para tentar, enfim, uma biografia, que é sempre lacunar. Não podemos esquecer que a história não é um contínuo, há muitos silêncios, há coisas que não conhecemos, mas foi-me possível construir uma narrativa sobre a breve vida dela, que morreu com 33 anos, não é? Não tiveste em nenhum momento uma dificuldade por ter sido uma vida curta, pensares a certa altura que, bem, será que isto vai dar para fazer um livro, ou tinhas mesmo muita coisa para dizer? Não, havia muita coisa, até porque que ela parte muito cedo, ela casa com 15 anos. É preciso vermos, eu às vezes digo aos meus alunos, vocês, por falar também sobre mulheres no século XVI, no século XVII, na época moderna, e às vezes digo por brincadeira, vocês pensam que as princesas eram todas muito felizes, tinham muitos vestidos, muitos colares, muitas joias, realmente não é verdade, havia casamentos felizes, que eram exceção, elas eram peões de um xadrez, da política dos pais, ou das mães, ou de quem tivesse a sua tutoria, não é? E portanto, no caso da Beatriz, ela casa, contrariada, sabemos isso, com 15 anos, parte para o desconhecido absoluto, não é? E casa com um homem com mais do dobro da idade dela, e vamos dizer, não é? Eu sou mulher e, portanto, as pessoas que me ouvem também, e mesmo os homens, podem compreender isto. Uma pessoa absolutamente desconhecida e, quando elas, e que sabe historicamente que era, que não devia muita beleza, não é? Portanto, era... As próprias fontes italianas chamam-lhe baixo e feio, por comparação com a duquesa, que era belíssima e muito jovem, portanto, para um ambiente completamente desconhecido, com gente e língua que não se conhece, portanto, é uma aprendizagem muito difícil. Ela fez isso de forma extraordinária para uma rapariga com 15 anos, não é? Dona Beatriz de Portugal, a rapariga de 15 anos, que ficámos a saber hoje que casou com um homem baixo e feio. Coitada da Dona Beatriz. Sim, mas foi-lhe muito devotada. Foi-lhe muito devotada. Já vamos falar disso, sobre a postura de Dona Beatriz nesse casamento com o Duque, relembra-me, desculpa? Duque Carlos II de Saboia. Carlos II de Saboia. A infante esqueci, se não me tivesses relembrado disso, eu agora ia até ao final da entrevista a dizer que era o baixo e feio. Carlos II de Saboia, Dona Beatriz de Portugal, a Infante Esquecida, é o livro que hoje temos em cima da mesa, da autoria de Ana Isabel Buesco. Ana, eu sei que normalmente as pessoas tratam-te por Ana ou por Isabel? Não, Ana. Ana, é verdade, é Ana. Ana, já te perguntei se gostavas de fado, disseste que sim. E por isso eu tomo aqui a liberdade de escolher para o início desta conversa a voz de Amália Rodrigues com este belíssimo Com Que Voz. Que voz chorarei meu triste fado, que em tão dura paixão me sepultou, que amor não seja agora que me deixou o tempo. Me deixou o tempo de meu bem desenganado, de meu bem desenganado, mas chorar não se estima neste estado, aonde suspirar nunca aproveitou. Triste quero viver, pois se mudou em tristeza, pois se mudou em tristeza, alegria do passado, alegria do passado, de tanto mal a causa, amor puro. Devido a quem de mim tenho ausente, por quem a vida e mais dele aventuro, por quem a vida e mais dele aventuro, com que vou. Chorarei meu triste fado, que em tão dura paixão me sepultou, que amor não seja agora que me deixou o tempo, que me deixou o tempo de meu bem desenganado, de meu bem desenganado, desenganado. picota o vento, quebra o espelho do lago. Em mim foi mais violento. O estrago, porque o vento ao passar murmurava o teu nome. Depois de o murmurar, deixou-me. Tão rápido passou, nem soube destruir-me. As mágoas em que sou tão firme, mas a sua passagem em vidro recordava. Escrava, oh líquido cristal dos meus olhos sem ti, em vão vendaval pedi para que se quebrasse o espelho que me aluta e me ficasse a face enxuta. Olhos sem ti, sem ti. Com que voz, Amália Rodrigues, a partir de versos de Luís Vaz de Camões, ouvimos também este espelho quebrado. Há bocadinho falávamos do tal homem feio, Carlos II de Saboia. Talvez o espelho dele tenha ficado assim, como este que é aqui cantado por Amália Rodrigues. Numa noite em que eu converso, relembro com Ana Isabel Buesco, autora do livro Dona Beatriz de Portugal, A Infanta Esquecida, uma curta vida que acabaria por resultar então nesta biografia assinada pela Ana Isabel. Ana, há bocadinho fizeste uma... Estavas a dizer uma coisa que me parece interessante e que provavelmente foi uma das perguntas que te fez, a partir da qual te fez escrever este livro. O que é que levava na altura uma jovem princesa como Dona Beatriz para o casamento? Qual é que era o dote? O que é que ela levava para o casamento? Sim, quer dizer, o dote, a questão dos contratos de casamento por toda a Europa, em todas as cortes europeias, portanto eu estou a falar da corte portuguesa, mas não é uma especificidade da corte portuguesa. O contrato de casamento e o dote que a princesa levava eram objeto de longuíssimas negociações, não é? E no caso da Dona Beatriz, bem, as negociações, os primeiros contactos foram em 1515-16 e o contrato de casamento só é assinado em 1520 e ela parte em 1521, portanto foi muito prolongado e ela levava um dote que tinha a ver também com a política hábil do Dom Manuel. Eu penso que foi dos reis, ou talvez o rei português, que mais habilmente, neste longínquo século XVI, nós hoje em dia falamos tanto em propaganda e imagens e tudo isso, não é? O Dom Manuel no século XVI foi provavelmente o rei português, na minha opinião, que melhor tratou a sua imagem, através da esfera armilar, que estava presente e era identificadora em tudo, até em muitas peças de prata, que eram quase 380 peças de prata que ela levava, muitas delas ostentando as armas da Savoia e de Portugal, no casamento, mas também a esfera do rei, portanto a identificação do Dom Manuel. E portanto ela leva um dote extraordinário em dinheiro, uma parte é dinheiro e depois a outra parte são joias, joias fabulosas, joias, muitas delas não vistas ainda noutras partes da Europa, porque tinham uma configuração também já muito marcada pelas pedras da Índia, né? Portanto eram cintas e eram colares absolutamente, que estão descritos, alguns com mais de 300 rubis e coisas assim incríveis, e depois as tapeçarias eram também, faziam parte obrigatória de um dote de uma princesa no século XVI, não é? Tapeçarias que nós hoje em dia pensamos que eram para pôr no chão, muitas vezes eu pensei eram tapeçarias e depois também panos e ficavam coisas expostos. Que levavam, exatamente, as tapeçarias não é o tapete, também levavam tapetes, mas a tapeçaria eram as tapeçarias eram peças de ostentação e que eram penduradas nas portas, de ostentação e não só, não esqueçamos que temos ar-condicionado e tudo isso, eles não tinham, claro. E portanto para também tapar, dividir câmaras, não é? Tapar o frio que entrava muitas vezes pela janela e depois ostentados em ocasiões cerimoniais, não é? Com histórias da mitologia, não é? Que eles nas elites conheciam, nós hoje em dia podemos olhar para um tapete daqueles e não, ai, é muito bonito, mas não sabemos que história está lá contada, não é? Sim, há toda uma simbologia que nos passa ao lado, mas sim, que... Sim, um bocadinho, e portanto ela levava também panos de ermar, como se chamava, além dos tapetes, esses sim para pôr no chão, não é? Porque ela levou para a Savoia também uma coisa interessante, que era um uso na corte portuguesa e nas cortes ibéricas, que vinha ainda do tempo, enfim, árabe, que era as mulheres, mesmo as de mais alta condição, sentarem-se no chão. Claro que era sobre tapetes e sobre estrados e tudo isso, mas sentavam-se no chão. Isso é muito interessante. Não fazia ideia. Sim. As coisas que eu estou a aprender hoje com a Ana Isabel Buesque, autora deste livro, Dona Beatriz de Portugal, a infanta esquecida. Já percebemos que Dona Beatriz foi para este casamento com o Duque Carlos II de Savoia contrariada. Mas, como disseste há pouco, acabou por ser ter uma postura devotada a este casamento, digamos assim. Explica-me então, qual foi o comportamento de Dona Beatriz? Bem, a Dona Beatriz, há um traço que diz que já falaremos, elas iam, além, quando partiam, levavam também uma chamada casa, levavam as aias de companhia, damas, para estarem um bocadinho integradas. Levavam sempre uma aia mais velha que fazia um bocadinho a figura de substituição de uma mãe, não é? Portanto, que tinha mais experiência, então assim foi, com a sua casa portuguesa, com oficiais e tudo isso. A maior parte das pessoas que acompanharam, que foram centenas e centenas que acompanharam a Dona Beatriz, voltaram para Portugal, evidentemente, mas as outras ficaram lá. A Dona Beatriz, nesta sua curta vida, há dois traços que me parecem muito importantes. Sob o ponto de vista da época... Estamos a falar do século XVI, enfim, daquilo que era considerado correto para uma princesa, a primeira função da mulher, fosse rainhas e princesas ou fosse noutras classes, era dar filhos, não é? Agora, nós percebemos que, nas casas reais ou nas casas ducais, essa dimensão era ainda mais importante, porque eles tinham de realmente assegurar a continuidade dinástica. Ora, a Dona Beatriz é mãe cedíssimo, logo em 1522, não é? Com 16 anos, é mãe e dá na sua curta vida, ela morre de parto aos 33 anos, como aconteceu a tantas mulheres, de realeza ou não, morreu com 33 anos e deu 10 filhos ao Carlos II, não é? Portanto, ela nesse aspecto cumpriu aquilo que era esperado de uma princesa. Teve a infelicidade, e o marido também, mas ela provavelmente mais, não é? Como mãe, teve a infelicidade de ver morrer 9, aliás, o último levou também para a cova. 9 dos 10? 9 dos 10 morreram e sobrou apenas um, mas que veio, foi o Emanuel Filiberto, que veio a ser Duque de Saboia, portanto, realmente o único filho que lhe sobrevive. A outra dimensão nesta curta vida dela é que neste momento, no século XVI, há uma guerra europeia, enfim, é constante do nosso... enfim, do nosso continente e do mundo, se quisermos, é a guerra, não é? De uma maneira ou de outra. E então, a guerra pela hegemonia política na Europa fazia-se entre a Espanha, de Carlos V, casado com a sua irmã Isabel, e Francisco I, rei de França. E onde é que eles combatiam e odiavam? A Itália. E a Saboia, pela sua situação geográfica, era atravessada constantemente e era massacrada por essas guerras, não é? Portanto, a Dona Beatriz, coitada, não só a casa, segundo ela, abaixo do seu estado, embora tenha vindo a ser uma mulher muito dedicada ao seu marido, como também cai ali numa espécie de ninho de vespas em termos políticos, não é? Segundo traço que eu queria dizer era que, apesar disto, apesar de ela poder ter sido mãe, cuidar da sua casa, só da parte doméstica, dos seus filhos, das suas aias, não. Ela teve um papel político muito importante, ajudando o marido na governação da Saboia-Piemonte. Já lá vamos. Vamos deixar essa ponta solta para que os ouvintes tenham vontade de ouvir mais, para ficarmos a saber então qual é que é esse papel político que Dona Beatriz Portugal acabaria por ter. A Infante Esquecida é um livro da autoria de Ana Isabel Buesco, minha convidada de hoje. A Ana, que chegou a ouvir Celeste Rodrigues, certo? Ao vivo. Sim. Ouvi e gostava muito noutros tempos, agora são ciclos de vida, não é? Sim. Mas eu ia muito a casas de fados, porque sempre gostei imenso de fado e portanto ia muito mesmo a casas de fados e gostava imenso daquele ambiente, da chouriça assada e tal, e a gente a ouvir os fados naqueles espaços pequenos em que há uma sinergia, não é? Uma emoção. Uhum. Sempre gostei muito e recordo isso com muita saudade. Agora, de facto, há muitos anos que não vou. O ano de 2018, que no fado e na música portuguesa ficou também marcado por essa partida, por esse falecimento de Celeste Rodrigues. Já temos saudades, mas o que nos resta mesmo é ouvir estes belíssimos temas que Celeste Rodrigues nos deixou. Por exemplo, esta Lenda das Algas. Algas envoltas em espuma, e quando a noite veio a maré cheia, voltaram todas ao mar, mas na praia ficou uma. Conta a lenda que essa alga pequenina que o destino ali deixou forma e tomou vida, que um pescador que se ali passou encontrou uma menina sobre a areia adormecida, e quem passar pela cabana do pescador há de sentir, não sei o que é, de nostalgia, e aos seus ouvidos há de chegar um rumor que tem do mar a estranha melancolia, e nessas notas doridas e pungentes talvez não saiba quem é que está a escutar. Talvez um búzio a sussurrar. longe, eu sozinha a sussar. Meia-noite, uma guitarra, meia vida por viver. Lenda das Algas, também este Meia-Noite e uma Guitarra, bem a propósito, aliás, do horário deste programa, de novo Celeste Rodrigues. Numa noite em que, relembro, converso com Ana Isabel Buesco, a professora Ana Isabel Buesco, que nos traz este livro, A Infanta Esquecida, do Ana Beatriz de Portugal, que, depois de ter casado com o Duque Carlos II de Saboia e depois de ter tido um casamento complicado, nunca diz respeito também a essas mortes dos filhos, às guerras que acabariam por atravessar aquela região. Ela teve, como disseste há pouco, um papel político. Explica-nos melhor, Ana. Explico, porque nesta época também, o Ducado de Saboia geograficamente tinha territórios descontínuos, não é? Portanto, o Duque de Saboia tinha de viajar pelos seus domínios para tratar das coisas, e quem é que ficava encarregada de presidir aos conselhos ducais, muito jovem, não é? Era a Dona Beatriz, claro que é aconselhada, não estava sozinha, não é? Mas há diversas ocasiões em que nós percebemos que ela tem um papel determinante e um papel individual, não é? Não sei que só os seus conselheiros, mas ela própria emite, tem vontade própria, tem luz própria. Há uma carta interessante do próprio Duque a elogiá-la pela sua ação coadjuvante da sua governação, não é? Para ela também, do seu ponto de vista político, deve ter sido um choque. Porquê? Porque ela sai de uma monarquia, enfim, já a caminho da centralização, não podemos falar de um poder absoluto de Dom Manuel, o absolutismo virá mais tarde, mas de um rei realmente que vai concentrando poderes, como acontecia em toda a Europa. Na Saboia e na Itália em geral, os poderes políticos estão pulverizados, não é? Portanto, a Itália, como sabemos, só consegue a sua unificação política como país no século XIX. Portanto, ducados, principados, marquesados, repúblicas livres, Veneza, Milão, etc., eram descontínuos. E, portanto, ela vai daqui com essa noção, orgulhosa, não é? Parece que era um dos traços mais definitivos da personalidade dela, filha de Dom Manuel, e depois encontra realmente uma situação política que não se coaduna com essa imagem, com essa vivência que ela teve durante 15 anos na corte do Dom Manuel. Portanto, o poder do Duque é muitas vezes desafiado, o Duque tem que consultar os três Estados, ou seja, as cortes, continuamente, porque é que eles é que decidem. Nos outros reinos, isso é interessante, em Portugal, as cortes vão sendo cada vez mais raras. Por exemplo, no reinado de Dom Manuel, enquanto entre 1385, a crise, não é? E 1495, as cortes reúnem quase 100 vezes. Com Dom Manuel reúnem 5 e com Dom João III, que tem um reinado de 40 anos, quase reúnem 3. Ou seja, os reis começam a deixar de consultar os povos. Uma das perguntas que te queria fazer era precisamente essa. Era, o que é que podemos ficar a conhecer a propósito das cortes europeias do século XVI com a leitura deste livro? Bem, eu aqui agora estava a falar das cortes no sentido político, ou seja, a convocação dos três Estados. Portanto, os reis, que na Idade Média tinham sempre de estar a ouvir os Estados, não é, para decidirem as coisas, começam, no caso português, que eu conheço melhor, mas nos outros reinos também, a ser cada vez menos convocadas, não é? Portanto, os reis começam a impor mais a sua vontade sem ser preciso consultar os três Estados, que em Portugal se chamavam cortes. Mas isso não acontecia no caso italiano? Não, no caso italiano cada marquesado, cada principado tinha a sua corte, por isso é que o Renascimento e o Humanismo também nascem lá, não é? É preciso ter essa noção. E portanto, a Dona Beatriz nesse aspecto político tem um choque, mas consegue dar a volta, não é? Portanto, ela quer incutir ao próprio marido esse sentido de majestade de uma grande monarquia, que ali não existe, não é? Portanto, ele tem de estar sempre a correr e a coadunar-se com aquilo que os seus três Estados, a nobreza, o clero e o povo, querem fazer. E, portanto, ela tem um papel, primeiro difícil, mas depois realmente muito, muito enérgico, e o próprio Duque agradece-lhe. Historiadores italianos contemporâneos confirmam este talento político, talento, eles chamam-lhe mesmo talento político da Dona Beatriz, que está ainda insuficientemente estudado, e claro, a história não se faz de si, ela morre com 33 anos, se tivesse sobrevivido, provavelmente esse papel político que se sabe que ela teve, embora ainda insuficientemente estudado, se calhar viria a ser uma grande mulher política, como foram outras rainhas por essa Europa fora. O que é que te apaixonou mais na personalidade de Dona Beatriz? Já disseste aí alguns traços que, de facto, são fascinantes, mas se quiseres referir assim mais a algum traço de personalidade que te tenha cativado particularmente. O traço de personalidade que é mais patente em todos os livros e os documentos que consultei é a tal altivez. A tal reserva e a tal altivez que depois na Savoia é um bocadinho sentida, não é? Portanto, é um dos traços de caráter dela mais vincados. No fundo, talvez seja um bocadinho compreensível, como vimos, sai daqui com 15 anos para um universo que ela desconhece, com forças se calhar que se lhe são um bocadinho hostis. É preciso ver também que ela é uma infanta e duquesa profundamente católica, como o Duque, aliás, não é? Mas ela cai, além das turbulências políticas, a Europa está desde 1517 com a reforma eclodir, né? Exatamente, com a crise religiosa, e portanto, tanto há cidades que dependiam do Duque de Savoia, como por exemplo Genebra, que está a aderir à reforma. E portanto, quando eles são recebidos em 1523 em Genebra, as fontes dizem-nos isso, não é? Uma certa hostilidade em relação aos duques, porque no fundo a reforma luterana e depois protestante está a começar também a mexer e portanto é mais um fator de intranquilidade que a leva realmente a ter uma pose altiva, e isso é verdade, porque eu sou muito rigorosa, muito cuidadosa, não gosto de generalizar. Quer nas fontes portuguesas, Gil Vicente, quando ela parte, vai Beatriz formosa e altiva, portanto aparece logo nos versos do Gil Vicente, e depois nas fontes italianas aparece a mesma coisa, portanto a sua beleza, mas a sua profunda altivez e reserva, portanto é talvez o traço de personalidade que ficou mais para a história, essa reserva e essa altivez da Dona Beatriz. Como disseste há pouco, dos 10 filhos apenas um sobreviveu. É verdade. Chamado Emanuel Filiberto. que herdou o nome do avô materno e também a terminação da mãe, como é aqui dito na contracapa do livro. E há uma coisa curiosa, é que Emanuel Filiberto foi, depois acabaria por ser, um dos vários candidatos ao trono português. É verdade. Que viria a ser ocupado por Filipe II. Filipe II. Eu voltaria um bocadinho atrás, porque ainda há aqui uma outra coisa que eu gostaria de dizer, realmente em relação ao nome Manuel. Emanuel, ok. O nome Manuel. Pouca gente sabe que hoje em dia, se as pessoas forem ver, não é? Hoje em dia, há uma república em Itália, não é? Mas a casa reinante, a casa que fez a unificação política da Itália no século XIX, foi a Casa de Savoia. Portanto, era a Casa Real Italiana. Ora, o nome Emanuel é um nome, é um dos nomes mais emblemáticos da Casa de Savoia a partir do século XVI. E as pessoas não sabem porquê. E é porque a Dona Beatriz conseguiu isso, não é? Quer dizer, ou seja, ela dos tais 10... Uma homenagem ao pai? Como homenagem ao pai. Como homenagem e como eles tinham muita noção também, quer dizer, a atribuição de um nome em qualquer, para qualquer um de nós, ontem como hoje, é uma coisa importante, é um filho, não é? É uma coisa importante, é identitário, mas no caso da realeza tinha ainda uma função linhagística, a linhagem do pai, a casa de Avis, Manuel. Ora, eu gostava de voltar aí porque ela tem esses 10 filhos, filhos e filhas morrem todos, é absolutamente impressionante, menos o Emanuel Filiberto, mas tu repara que na genealogia que eu tenho aí dentro do livro, ela em 1530, ela teve o Emanuel Filiberto em 1528, depois em 33 teve um filho chamado Manuel, que morreu quase de imediato. No ano a seguir, ela teve outro filho, 34, em 1534, chamou-lhe outra vez Manuel. Portanto, isto é a prova mais que evidente de que havia esse desejo absoluto da Dona Beatriz de deixar o nome do seu pai ligado à Casa de Savoia, o que conseguiu. Portanto, quando nós ouvimos falar no Vittorio Emanuele II de Itália, quando ouvimos falar em príncipes que... enfim, que estão vivos, não é? Que são Vítor Emanuel. Há ali, de alguma maneira, uma herança portuguesa. Não é de alguma maneira, é mesmo. É a herança portuguesa, não é? A herança portuguesa do nome Manuel. Portanto, voltando à pergunta que me fizeste, porque é que eu não... Era natural que, sendo uma biografia de Beatriz de Portugal, Duquesa de Saboia, eu terminasse com a morte dela, não é? Mas não termino. Porquê? Precisamente porque, pela roda da fortuna, em 1578, depois do trágico desaparecimento de Dom Sebastião em África, não é? E toda a comoção coletiva que foi, todo o drama coletivo que isso foi para o país, é entronizado o rei, o velho cardeal Dom Henrique, não é? Que era o último filho vivo de Dom Manuel, e portanto ele é rei, tem duas questões prementes para tratar. Uma é o resgate dos cativos de África. Isso é outra questão, não me ocupei disso no livro, e evidentemente que a principal era dizer quem é que era o sucessor ao trono. Ele ainda tenta casar com 66 anos, mas era muito achacado, muito velho, muito frágil. Ainda pediu dispensa ao Papa, porque ele era cardeal, para casar e para ver se ainda produzia algum herdeiro, mas evidentemente que a grande máquina diplomática do Filipe II se pôs em marcha e ele não conseguiu essa dispensa. Portanto, agora não sei se é politicamente correto ou não eu dizer isto. Força. Da história portuguesa, o rei que me é, confesso, mais antipático é o cardeal rei Dom Henrique. Porque o cardeal rei Dom Henrique, em vez, em Portugal não existia, eu explico o que é, em Portugal não existia a lei sálica, ou seja, em França não havia nenhuma mulher que pudesse ser rainha, por exemplo. Os reis tinham que ser sempre homens. Em Portugal não existia isso. Até que tivemos depois duas rainhas, Maria I e Maria II, mais tarde, não é? Portanto, não havia isso. Havia a lei da primogenitura e da varonia. Do rapaz, de ser rapaz e de ser mais chegado ao Dom Manuel, à primogenitura. Ora, o que é que nós temos? Vou resumir. O que é que nós temos? Temos a Duquesa de Bragança, que era filha por via legítima, masculina, era neta por via masculina legítima do Dom Manuel. E portanto era ela, havia outros candidatos que enfim, não interessa, havia um muito popular, que era quem concitava mais o entusiasmo popular, que era um homem muito carismático, também tem sido pouco estudado, enfim, há umas biografias dele, mas já relativamente antigas, embora com documentação extraordinária, que é o Dom António Pereira do Crato, que era a pessoa mais querida do povo, digamos, podemos dizer assim, não é? Mas era filho ilegítimo do era neto por via ilegítima, masculina, do Dom Manuel, portanto ele era filho do Dom Manuel, também se apresentou. Agora, o Cardeal Dom Henrique, porque é que me é antipático? Porque ele suscita candidaturas ao trono. Ora, ele não devia ter feito isto. Ele sabia que, sob o ponto de vista da lei jurídica do reino, quem tinha direito ao trono imediatamente era a Dona Catarina. Ela era filha, ela era neta do Dom Manuel por via masculina legítima. Era filha do infante Dom Duarte. E, portanto, o Cardeal Dom Henrique, não sei se pressionado, se já estava diminuído nas suas capacidades, suscita candidaturas ao trono. E acaba por ser responsável por essa dinastia filipina. Eu acho que sim, eu acho que sim. Era a Dona Catarina que tinha direito ao trono, sem dúvida. Claro, quando o Filipe II, que era neto, por via, claro, legítimo, mas por via feminina, do Dom Manuel, ele era neto do Manuel, mas era por via feminina, a Catarina era por via masculina. Claro, quando ele ouviu isso, ele não deve ter querido acreditar que o Cardeal Dom Henrique suscitava candidaturas ao trono. Evidentemente, apresentou-se e toda a sua máquina política, diplomática e depois militar, porque Portugal foi invadido, é preciso não esquecer, não é? Enfim, fez com que fosse ele a ocupar o trono. E não deixa de ser curioso que este livro da Ana Isabel acabe com essa questão. Pois. E é, aliás, um assunto que nos levaria a fazer muitas outras questões. Isso, claro, também é um dos teus objetivos, não é? Lançar aqui umas questões lá está, não é? Claro que o historiador não tem de ser objetivo e tudo isso, mas também há uma componente de interpretação, não é? Sim, tem uma componente de interpretação e também temos que ter uma dimensão crítica na análise das coisas. De facto, não é uma questão aquilo que eu disse sobre o Dom Henrique, não é uma questão de opinião, é uma questão de facto. Há uma lei jurídica de séculos em Portugal em que enfim, a sucessão do trono é feita pelo elemento mais chegado por via masculina, não é? E portanto, essa era a Dona Catarina, não pode haver suscitação. Independentemente de ser mulher ou homem. Independentemente de ser mulher, porque, como te dizia há bocadinho, em Portugal não há lei sálica. Se ela fosse francesa, não podia ascender ao trono porque era mulher. Em Portugal não existia isso. Ela era verdadeiramente a herdeira do trono português. Não foi. Ana Isabel Boix, que foi convidada esta noite das Madragoas. Ana, muito obrigado. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Estamos a ficar sem tempo, mas se quiseres dizer alguma coisa para o final. O que eu queria acrescentar é que agradeço imenso o convite. Acho que nós devemos honrar e rememorar a nossa história, mesmo que seja lá mais antiga, não é? Porque é isso que faz a nossa identidade. E depois dizer que foi um gosto muito particular vir à Rádio Amália. Amália é talvez um lugar comum, mas é realmente uma figura única, uma voz única, e que eu também senti aqui nesses estúdios. Obrigada. Muito obrigado, Ana. E não terminamos com a Amália, já ouvimos a Amália, mas terminamos com uma voz assim da nova geração do fado, como se costuma dizer, e que tu também que gostas bastante. Carminho, ela editou um disco no final do ano de 2018, o disco chama-se Maria. Vamos ouvir o tema O Menino e a Cidade, aqui no final desta conversa com a Ana Isabel Boix, autora do livro Dona Beatriz de Portugal. Gostei de conhecer a Dona Beatriz, devo dizer. A Infanta Esquecida, um livro que recomendamos nas Madragoas. É uma edição da Manuscrito. As Madragoas regressam então amanhã. Para todos, forte abraço. Uma a uma as luzes da cidade vão se despedindo, e o menino, sonhando acordado, espera o seu destino. Que horas lhe terão os dias, que mãos um dia há de beijar devagar. Ele sabe que a vida não arde se o sonho é pequeno, e que às vezes poderá queimar-te com o seu veneno. À noite a mãe chora baixinho, sozinha, para não perturbar a cidade que hoje dorme sem luar. Não.